ouvintes, muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Outros Caminhos, agora no formato de 2 horas apenas. A edição de hoje do Outros Caminhos vai trazer ao nosso auditório uma seleção musical muito original. Durante quase todo o programa, à exceção da última sequência, que eu quero que seja assim mais para dançar, vamos trazer aqui aos nossos ouvintes, nem mais nem menos do que músicas de artistas conhecidos, mas cujas músicas de facto não são assim conhecidas. Haverá com certeza quem conheça, mais os grandes fãs destes grupos e artistas do sol, não é? Mas a verdade é que elas não chegaram ao topo de venda, nem tampouco mais ou menos. Muitas delas, para não dizer até a maior parte, nem sequer chegaram a ser single. Mas a verdade é que estão lá nos discos e foram gravadas pelos grupos e artistas. E já que Outros Caminhos se dedica a coisas que não se ouvem com frequência, vamos então hoje passear por alguns discos de vinil mais curiosos. Então vamos lá ficar, por exemplo, com a música dos Supertramp. A música chama-se The Meaning, depois de, enfim, por entre temas que fizeram sucesso, há alguns que escapam, como este. Eu estava aqui a ver se me ocorria algum, e há 3 temas que me ocorrem dos Supertramp. Um acho que se chama Dreamer, não é? Mas eu não sei o nome de nenhuma das 3 músicas, é curioso. Mas agora aqui fugimos. Há 3 músicas bastante conhecidas do Supertramp. Uma acho que se chama Change Your Heart, exatamente. A outra é essa, Dreamer. E falta-me aqui outra também dos Supertramp, que é curiosamente a mais conhecida. Mas pronto. Bom, vamos seguindo com os Beatles. She's Leaving Home. É verdade, há músicas dos Beatles que não são assim muito conhecidas, por estranho que pareça, mas há, e esta é uma delas. Vamos também conferir nesta edição música dos Janis, Dancing with the Moonlight Night. E eu creio que esta voz nem é a do Phil Collins. Ele não era o único vocalista dos Genesis. Sabemos disso, não é? Até porque quando ele saiu, o Genesis continuava. Mas creio que continuaram, agora não tenho certeza. Eu não sei se. Quando. Agora fiquei na dúvida, ao falar aqui com o ouvinte, fiquei na dúvida se os Genesis acabaram quando o Phil Collins saiu ou se ele chegou já com a existência dos Genesis. Bom, mas eu sei que ele não foi o único vocalista e, portanto, aqui está um exemplo que é esta Dance with the Moonlight Night dos Genesis. Ainda por ouvir também Heaven, dos The Rolling Stones, para fechar esta sequência. Eles também têm músicas como Satisfaction, bastante conhecidas, mas esta não é assim, doutores de desde o topo. Vamos chegar então com estes 4 temas e eu volto daqui a pouco para mais música nesta edição do Outros Caminhos, que já agora vai para o ar aqui no canal 1 da Antena Web às 14 horas, às sextas, e na Jukebox, na Serramar Web Rádio, às 19 horas de cada sábado. E agora vamos à música então. Começamos com este tema dos Supertramp, que dá pelo nome de The Meaning. Peace in your bed. If you wanna get high. libera o bichet. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. She, we gave her most of our lives, is leaving, sacrificed most of our lives. Oh. We gave her everything money could buy. Snores as his wife gets into her dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. she breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She, we never thought of ourselves, never a thought for ourselves. We struggle hard all our lives to get by. She's leaving home after living alone for so many. Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade. She, what did we do that was wrong? He's having. Canal 1. Can you tell me where my country lies? Said the uniform to his true love's eyes. It lies with me, cried the Queen of Maybe. For her merchandise, he traded in his prize. The note he left was signed Old Father Thames. It seems he's drowned, selling England by the pound. Citizens of hope and glory, time goes by. It's the time of your life. Easy now, you down, chewing through your wimpy dreams. They eat without a sound, digesting England by the pound. Young man says you are what you eat. Says you are what you wear. Well, well, you know what you are, you don't give a damn. Bursting your belt, that is your homemade chef. The captain leads this dance right on through. We'll be right back. Aí está Heaven dos The Rolling Stones, para trás ficaram Dancing with the Moonlight Night dos Genesis, também She's Leaving Home dos Beatles e Supertramp com The Meaning. Agora vamos ficar com mais música, vamos ficar com outros 4 temas e vem eles. Lembram-se de Desert Rose ou, por exemplo, de Fragile? Estou assim a ver o que é que me ocorre mais, mas basicamente ocorre-me assim estes dois nomes. Pois é, Sting vai-nos trazer We Work the Black Seam. E este We Work the Black Seam é uma música que não é, acho que é de 95 esta melodia. Ela não é das mais conhecidas, não. E creio mesmo até que também não foi single. Bom, mas vamos aqui conferi-la. Como já podem perceber, algumas destas músicas são bastante longas. Nem todas, mas algumas são bastante longas. Por isso é que também não foram assim conhecidas. E por outra parte, elas são uma explanação daquilo que é a ideia da própria banda, não é? Ou do próprio artista. E no caso do Sting, isto vai-se notar em muito o estilo do Sting, quanto mais liberto do que é comercial. Realmente, uma música muito interessante, como dizia, ouvir. Então, We Work the Black Seam. Vamos também ficar com os Tindersticks, que fizeram muito sucesso no ano de 99, sobretudo. E aqui nos trazem Come Inside, uma música também ela muito interessante. Vamos ficar ainda com Mike Oldfield, os senhores que fizeram temas como Tubular Bells. Aliás, Mike Oldfield não é apenas... eu disse os senhores, enfim... Michael Field, já vamos perceber porquê. Michael Field não é apenas Tubular Bells, é muito mais do que isso. Ah, e também não é mais do que Moonlight Shadow, não é? Daí que eu tenha falado também, porque aqui foi com a Susan Vega, portanto também foi um reforço para este nome internacional da música. Michael Field, que se dedica sobretudo à música instrumental. Aqui vamos ficar com Woman of Ireland. Vamos fechar com um nome incontornável no mundo da música, pelos mais variados motivos, mas a verdade é que Bob Dylan também tem temas que não são muito conhecidos, como é o caso deste Positively for the Street. Aliás, Fourth Street. Positiva Rua número 4, será algo do género. São as próximas 4 que vamos conferir nesta edição do nosso Outros Caminhos aqui no canal 1 da Antena Web, em canal1.radioantenaweb.info e também na Serra Mar Web Rádio em www.serramar.org. Vamos à música então, senhoras e senhores. Apresento-vos Sting com We Work the Black Seam. Oh, expecting you. Been such a long time. Thought you might never show. Been living my life. Thank you. torne o seu dia mais agradável, graças à companhia do Canal 1. not like that. If you're so hurt, why then don't you show it? You say you've lost your faith, but that's not where it's at. You have no faith to lose, and you know it. I know the reason that you talk behind my back. I used to be among the crowd you're in with. Do you take me for such a fool? Tries to hide what it don't know to begin with. You see me on the street, you always act surprised. You say, how are you? Good luck, but you don't mean it. When you know as well as me, you'd rather see me paralyzed. Why don't you just come out once and scream it? No, I do not feel that good when I see the heartbreaks you embrace. If I was a master thief, perhaps I'd rob them. Satisfied with your position and your place. Don't you understand? It's not my problem. I wish that for just one time you could stand inside my shoes. And just for that one moment, I could be you. That for just one time you could stand inside my shoes. You'd know what a drag it is to see you. Eu gosto muito dessas músicas, elas dão um toque especial do artista. E já para não falar que algumas delas são das décadas de 70 e 80, que nos faz também viajar no tempo. Ainda que, por exemplo, se fosse nessa altura, eu não sabia quem é que eram os Tindersticks, com certeza. É que fizeram muito sucesso numa altura em que eu até estava bastante ligado ao mundo da música, dos videoclipes e tudo mais. Tindersticks, que fizeram tão muito sucesso em 99. Mas depois nunca mais ouvi assim falar deles, nem sei grande coisa sobre o grupo. De todas formas, aqui conferimos este Come Inside. Eu estava a rir porque já tinha pensado aqui o nome do Sting sem dar conta. Sting com We Work the Black Seam, logo depois Come Inside dos Tindersticks, também Mike Oldfield com a música Woman of Ireland, e por fim Bob Dylan com Positively 4th Street. E estas foram então as 4 músicas que ouvimos. Agora vamos para um breve intervalo, mas antes de irmos para o intervalo tenho mais 4 temas para vocês. E vamos começar com um que eu acho que é de um grupo para lá de mítico. Freddie Mercury, inclusive, quando soube que estava doente e que mais tarde ou mais cedo iria falecer, deixou muito material preparado que permitiu a gravação do último álbum, do álbum Nuendo, um álbum póstumo que acabou por ter muito material do cantor Freddie Mercury. Mas esta não é desse género. Is This the World I Created? Eu acho este título impressionante. A música é dos Queen. Este é o mundo que eu criei. Não sei até que ponto é que esta música não teria a ver com... Eu confesso também que não tenho aquilo até à minha frente, mas pelo título não sei até que ponto é que Freddie Mercury não se tenha eventualmente inspirado na sua própria história. pelo menos na sua capacidade criativa, no seu mundo à parte, que fez de Freddie Mercury alguém tão singular. Os Radiohead vão-nos cantar uma versão à capela de Creep. É uma música extraordinária esta, realmente. É uma música fantástica. Ela é bem conhecida, mas mais do que ouvirmos a versão original, é mesmo ouvir a versão, então, em à capela, não é? Ou seja, com as vozes. Vamos caminhando depois também com música do Phil Collins, tendo em conta que não é ele que está ali a cantar naquela versão dos Genesis, Separate Lives, Vidas Separadas, uma música que não é muito conhecida na voz de Phil Collins. Comparado com outros temas, como But I Can't Stop Loving You, por exemplo, não é um original seu, mas é uma música que ele cantou, ou até algumas outras que fizeram com o Genesis, aliás, outras como, por exemplo, a In the Air Tonight, por exemplo, não é? Esta música, Separate Lives, é bem diferente, não é? Para finalizar, a cantora de Smooth Operator, By Your Side, por exemplo, mas que aqui nos canta Tear Baby, a música da cantora Sade, que vai então fechar esta primeira parte do nosso programa. Espero francamente que gostem. Eu sou o Carlos Bonaparte, tenho muito gosto de estar consigo aqui no Canal 1 e também na Serra Mar Web Rádio. Vamos à música então, ficamos para já com os Queen e esta música, aliás, Is the World I Created, assim que está correto o título, já me ia faltar aqui umas quantas palavras. Is the World I Created, though This Is the World I Created, a música então dos Queen, que vamos ouvir já de seguida. I'm aware of perfect body, and I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Me so kind, so someday I might find myself looking in your eyes. But for now, we'll go on. For now, we'll go on living separate lives. Artistas começam do zero. Todos têm uma história e ninguém chega aos grandes palcos sem ela.

cold. With your last breath, you saved my soul. You smiled at me like Jesus to a child. And what have I learned from all these tears? Say when you find love, when you know that it exists, then the love that you miss will come to you on those cold, cold nights. When you've been loved, when you know it holds such bliss, ouvintes de regresso deste intervalo, agora com uma música que foge à regra, não é? Como toda a regra tem a sua exceção, esta foi a exceção. Música de George Michael, Jesus to a Child. Não só é conhecida, como é uma das mais conhecidas do cantor. Jesus to a Child é, sem dúvida, uma das grandes músicas de George Michael. Não é que tenha sido difícil encontrar músicas que não são conhecidas, mas eu decidi pegar esta partida, digamos assim. Porque aquilo que eu digo também, é bom passarmos por caminhos que nós já conhecemos, não é? E bom, vamos continuando a caminhar agora com uma artista que nos demonstra que até os nomes mais recentes têm nos discos escondidas baladas interessantes. Uma esta que se chama Cry, da cantora dos Barbados, Rihanna. A verdade é que esta música quase parecia ser uma espécie de segundo Unfaithful. Mas não foi. De facto, foi apenas uma música que ficou no disco. Nem sequer chegou a ser single. Mas saiu para o mercado. Vamos ouvir então Cry, na voz de Rihanna. E vou também falar num outro nome inconfundível, que tem uma música que eu acho que é mítica, Baby Can I Hold It Tonight, não é? Não é a única, mas é talvez a mais bem sucedida da cantora. Mas hoje vai trazer-nos Across the Line. Aliás, Across the Lines. A cantora, para quem ainda não sabe, chama-se Tracy Chapman. E nós vamos conferir então hoje esta música então da cantora Tracy Chapman. Vamos também ficar nesta sequência musical com Kate Bush e um inconfundível Warming Dreamers, aliás, um inconfundível, e também em parte porque é quase, enfim, não diria reconhecível, mas é interessante, sendo interessante, este enfim, este tema. Para quem está habituado a ouvir busca da IA, por exemplo, enfim, a música, a música chama-se Babusca, é isso, Babusca, como se chama a música. Quem ouve Babusca, quem ouve, por exemplo, aquele clássico Wuthering Heights, não está preparado, digo eu, ou não está a imaginar este registro. Vamos ouvi-lo? É Kate Bush. E também uma música que eu acho fantástica. Eu só conhecia a versão original, não conhecia esta. Conhecia recentemente, há coisa de duas semanas, nem tanto. A música chama-se Perfect e é da canadiana Alanis Morissette. O tema foi single, também foi um sucesso, mas a verdade é que houve outros temas que superiorizaram aí de maneira, como por exemplo Thank You, Ironic, tantas músicas que superiorizaram a esta, Perfect, e por isso mesmo, enfim, dá para trazer aqui neste contexto de músicas que não são muito conhecidas. Mais ainda, se formos a pegar nesta versão, que eu desconheço de quem é que é, mas cheira-me que será recente. Talvez até do último álbum que ela lançou, embora não tenha aqui, mas pode ser uma versão qualquer diferente, mas não interessa. O que interessa é que é uma versão a posteriori, mas também ela muito bem conseguida por parte da canadiana do Ontario. E nós agora vamos ficar então com estes quatro temas. Daqui a pouco tenho uma musiquinha muito gira para vocês. Vamos à música então. To get my heart broken, I'm not the type to get upset and cry, 'cause I never leave my heart open, never hurts me to say goodbye. Relationships don't get deep to me, never got the whole in love thing, and someone can say they love me truly, but at the time it didn't mean a thing. My mind is gone, I'm spinning. Sad to see us apart. I didn't give it to you on purpose. Can't figure out how you stole my heart. My mind is gone. I'm spinning around and deep inside. My tears I'll drown. I'm losing grip. What's happening? I strayed from love. This is how I feel. This time was different. Felt like I was just a victim, and it. to go under the bridge, over the tracks that separates whites from blacks. Choose sides, run for your lives. Tonight the riots begin. In back streets of America, they kill the dream of America. It's assaulted, ain't no reason why. News prints a story, racist tempers fight. Next day starts a riot, knives and guns are drawn. Two black boys get killed, one white boy goes blind. Across the lines, who would dare to go under the bridge, over the tracks, separates whites from blacks. Choose sides, run for your lives. Tonight the riots begin. Back streets of America, they kill the dream of America. Little black girl gets assaulted, no one know her name. Lots of people hurt and angry, she's the one to blame. Across the lines, who would dare to go under the bridge, over the tracks, separates whites from blacks. Choose sides, run for your lives. Tonight the riots begin. Back streets of America, they kill the dream of America. if you're flawless, then you and my love. Don't forget to win first place. Don't forget to keep that smile. Be a good boy. Try a little harder. You've got to measure up. Make me Perfect, na voz de Alanis Morissette. Agora Bruce Springsteen, um dos nomes mais carismáticos do mundo da música. Até o destaco aqui, só vamos ter uma música deste cantor. Realmente, esta música... eu realmente fico surpreendido, porque há tanta coisa que acontece no mundo da música, não é? E mais antiga, agora já é mais fácil, mas na altura era muito mais difícil ter acesso a toda essa informação. E aqui está Bruce Springsteen com Calcio's Man. Eu acho que esta música é um exemplo claríssimo, pelo tom de voz, pelo acompanhamento musical, da postura de Bruce Springsteen, que é sem dúvida um dos grandes nomes à escala global da música. E nós vamos conferi-lo então. É apenas esta música que nós vamos ouvir, Bruce Springsteen com Calcio's Man. Preste atenção aos primeiros instantes, que são bastante ilustrativos, aliás, como depois toda a música vai sempre. Mas pelo menos estes primeiros segundos, vai, este primeiro minuto é realmente impactante. Eu convido a ouvir. Vamos à música então, Bruce Springsteen com Calcio's Man. Bill Orton was a cautious man of the road. He walked looking over his shoulder and remained faithful to his code. When something caught his eye, he'd measure his need, and then very carefully he'd proceed. Billy met a young girl in the early days of May. It was there in her arms he let his cautiousness slip away. In their lover's twilight, as the evening sky grew dim, he'd lay back in her arms and laugh at what had happened to him. On his right hand, Billy tattooed the word love, and on his left hand was the word fear. And in which hand he held his fate was never clear. Coming down summer, he took his young lover for his bride. With his own hands, built her a great house down by the riverside. Now Billy was an honest man. He wanted to do what was right. He worked hard to fill their lives with happy days and loving nights. Alone on his knees in the darkness, for steadiness he'd pray. For he knew in a restless heart the seed of betrayal lay. One night Billy woke from a terrible dream, calling his wife's name. She lay breathing beside him in a peaceful sleep, a thousand miles away. He got dressed in the moonlight, and down to the highway he strode. When he got there, he didn't find nothing but road. Billy felt a coldness rise up inside him that he couldn't name. Just as the words tattooed across his knuckles, he knew it always remained. At their bedside, he brushed the hair from his wife's face. The moon shone on her skin so white, filling their room in the beauty of God's falling light. Eu posso conhecer mal Bruce Springsteen, mas eu ainda assim atrevo-me a dizer que não é o mesmo Bruce Springsteen de The Streets of Philadelphia, The Secret Garden, The Human Touch e de outros tantos sucessos. É um tema tão, sei lá, eu imagino, sei lá, o Bruce Springsteen depois de um bom almoço a cantar esta música num dia de calor. Não sei, é muito estranho, mas a verdade é que realmente o Bruce Springsteen tinha esta singularidade da forma como levava a vida e até das suas próprias melodias, e este Cautious Man é um exemplo disso. Bom, agora é tempo das despedidas, não é? Dizem que, enfim, tem mais encanto na hora da despedida, não é? Eu digo que tem mais ritmo na hora da despedida, porque Outros Caminhos vai fechar como sempre com Dance Music, mas no caso diferente, porque é Dance Music atualíssima, ou seja, é músicas que não são conhecidas porque chegaram esta semana a nós, portanto, são músicas que saíram na semana passada, portanto, os ouvintes conhecerão pouco delas, algumas músicas podem até já conhecer, serão versões, outras talvez não, são novas. Aliás, a primeira até é uma versão, portanto, que até já tem, de um tempo que até já tem 16 anos, portanto, e não será caso único, mas de todas formas, bom, são remixes que chegaram até nós esta semana e que saíram, portanto, há muito pouco tempo. Aqua com Barbie Girl, versão 2013 remix, Jay-Z com Justin Timberlake e a música chama-se Only Grail, e esta faz parte do novo álbum Magna Carta do Jay-Z. Vamos seguir com Sunrise Inca. Aliás, eu disse Inca, não era Inca, era assim Ink. Sunrise Inc. com Mara D. Chama-se Tout le Monde. Grande música esta, cantada então em francês, que vamos ouvir nesta edição do nosso programa. Música nova também. A Dance Music vai acabar com In This Moment, de Lalo Project. Aliás, não é só a Dance Music que vai acabar, é também o nosso programa que vai acabar por hoje, aqui no Canal 1 e também na Serra Mar Web Rádio. Há mais programação para conferir em qualquer um dos dois canais, seja no Canal 1 da Antena Web, em canal1.radioantenaweb.info, seja na Serra Mar Web Rádio, em serramar.org. Fique bem, tenha então a continuação de uma ótima sexta-feira ou de um ótimo sábado, dependendo da estação que esteja a escutarmos. E obrigado mais uma vez pela sua preferência e pela sua companhia. Eu sou Carlos Bonaparte e tive mesmo muito gosto de estar consigo nestas tardes, noites, enfim, agora é mesmo tardes, aqui no Canal 1 e também na Serra Mar. Um forte abraço e até à próxima semana. take the clothes off my back and I let you, you'd steal the food right out my mouth and I'd watch you eat it. I still don't know why I love you so much. Oh, you curse my name in spite to put me to shame. Have my laundry in the streets, dirty or clean, give it up for fame. But I still don't know why I love it so much. Yeah. And baby, it's amazing I'm in this space with you. I just can't crack your code. One day you're screaming you love me loud, the next day you're so cold. One day you're here, one day you're there, one day you care, you're so unfair. Sipping from your cup till it runneth over. Holy grail. Blue told me remind you niggas. Fuck that shit y'all talking about, I'm the nigga. Caught up in all these lights and cameras. But look what that shit did to Hammer. God damn it, I like it. Bright lights is enticing. But look what it did to Tyson. All that money in one night, 30 mil for one fight. As soon as all that money blows, all opinions take flight. Fucking fame keep cheating on me. What I do, I took them back. Fool me twice, that's my bad. I can even blame her for that. Enough to make me want to murder. Mama, please just get my bail. I know nobody to blame. Kurt Cobain did it to myself. And we all just entertainers. And we're stupid and contagious. No, we all just entertainers. And baby, it's amazing I'm in this space with you. I just can't crack your code. One day you're screaming you love me loud, the next day you're so cold. Psycho bitches in my lobby. Got haters in the paper photo shoots with paparazzi. Can't even take my daughter for a walk. See him by the corner store. I feel like I'm calling it off. Enough is enough, I'm calling it off. Who the fuck I'm kidding though? I'm getting high, sitting low. Slide by in that big body. Curtains all in my window. This fame hurt, but this chain works. I think back, you have the same person. If this is all you had to deal with, nigga, deal with. This shit ain't work, this light work. Camera snapping, my eyes hurt. Niggas dying back where I was birthed. Fuck your iris and the IRS. Get the hell up off your high horse. You got the shit the niggas die for. Try yours. Why you mad? Take the deal with the bad or throw the baby out with that bad for it. You still alive. Still that nigga, nigga. You survive. Still getting bigger, nigga. Living a lot. Vanilla wafers in the villa. Illest nigga alive. Michael Jackson's Thriller. And baby, it's amazing I'm in this space with you. I just can't. Air out my lungs whenever you need it. And chante avec moi. La la la la. Tout le monde, allez, allez, danse avec moi. I hope it had a sound.